Ok, ciente, hoje na 6211 na guarda. A bordo, autonomia de 0355, alterna com 5, só para o táxi. Olá, 963, prossiga táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. Quando lá chame torre 118, decimal 95, NH 1005. Gente, autorizado o táxi via Pátio Índia no ponto de espera 5895. Ajuste 10105, obrigado, Gol 9963. Pronto, puxa acionamento 1865 da Gol no gate 612. Gol 1865, aguarde. Na escuta. O chiné 6211, na pós-passagem do Boeing da Gol à sua retaguarda, acordei com a equipe solo, reporte ataque. Após o Boeing Gol, inicia 6211, reportarei ataque. Gol 10093, após passagem do Boeing da companhia à sua retaguarda, acordei com a equipe solo, reporte ataque. Gol 1865, após passagem do Boeing da companhia sua retaguarda, coordene com a equipe solo, reporte ataque. Recorda na equipe start, solo vai, após o gol 1865. Abatendo Vitor Charlie Hotel, Índia confere, nível 1900 para Ilhéus, copia. Patango Vitor Charlie Hotel, autorizado Ilhéus, nível 1900. Decola pista 17 com primeira curva à direita, saída Coral, após Golf 677, segue conforme a rota do plano. Aciona 55, correção, aciona 0260, frequência do controle em 1999.8. Batango Vitor Charlie Hotel, cotejamento correto, confirme o pátio que se encontra e o PLB. Gente, para acionamento e táxi, chame torre em 1198.95, QNH 1095, para Batango Vitor Charlie Hotel. Pela prova de colagem. 963, a linha decola 510, vento 270 graus, 02. A linha decola, gol 19, metros. Pro táxi gol 1865, total 166 a bordo, 2h45, alterna Goiânia. O gol 1865 seguirá o Airbus da Oceanex está terminando o pushback no 05 até o ponto de espera da pista 1 no 0. Quando lá chama torre em 1 ou 8, sinal 95, QNH 1 no 0 ou no 5. Gente, esse telefone número 2 do. Depois do avião, eu vou chamar 18, 9, 5, ponto de espera 1 no 0, vou no 7. Para o táxi, Oceanex 62 no 9, 111, autonomia de 4 horas alterna na confiança. Na 6211, autorizado táxi, até o ponto de espera da pressão no zero e a Pátio Índio. Quando lá chame torre em 1 ou 8, decimal 9, QNH no 0 no 5. Pátio Índio, 295, 21. O 1093, seguirá como número 3, o código da companhia no, através do 612. Até o ponto de espera da pista 1 a 0. Quando lá chame torre em 1 no 8, decimal 9, QNH 1 no 0 no 5. Solo Salvador, bom dia. Azul, Alfa, Yankee Tango. Azul, Alfa e Yankee Tango, prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, na posição 08. Azul, Alfa e Aquitão, autorizado o início do reboque, chama para ingresso no pátio principal. Alfa e Aquitão, chama para ingresso no pátio principal. Espera 1 no 0, pronto, faz o Xanego, 1 no 865. 1 no 865, outro posto de gravado. 65. Salvador, Xanel 6, 2-1, na linha da cola, pista no 0, vento variável 0-2-9. Linha de cola, 2019. Mantendo 0865. Principal até a posição 08. Alcançando autorizado ingresso do pote principal até a posição 08, reporte no tênis. E a distância comparar no tempo. Ô, Salvador, bom dia, eu e o 597. E 5973? Já confere, pronto, cópia? Rio 5973, autorizado Recife, nível 310. Decola pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Fuca, Jamo, Caju, Upper Whisky 58. Aciona 5563, frequência do controle em 1919.8. Rio 5973, cotejamento correto, reporta pronto, pushback. Estou em fora de pista livre. Passando externo 2229. A cópia, Fortaleza 310. Rio 9811, informação em curso Índia. Autorizado, Fortaleza, nível 310. Decola pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Momo, Cogbu, Froti, Upper Zulu 119, após conforme rota do plano. Aciona 5570, frequência do controle em 1919.8. Fortaleza 310, rota do plano, decola da 10, com curva à esquerda, na Momo, Froti. Aciona 5570 e o controle 1998. Somente confirmando a primeira via, Upper Zulu 119, após conforme rota do plano, Rio 9819, reporta pronto o pushback. Sim, Upper Zulu 119, está pronto para o pushback. Rio 9819, coordene com a equipe solo, reporta táxi. É 229, chega trem de pouso, 360 graus, 049, autorizado pouso, 10. O trem baixou e travou, pouso autorizado, 102229. 865, decolou de 44, controle 119.8, morro. 198, obrigado. 1093, após 09 na curta, ali mantém no 0. Tchau, tá livre, assim, não é, boa tarde. Salvador, Alfa em Estância, finalizando a retoca, posição 08. Grata, bom dia. Bom dia. acelerador 29, solo as 4,6, direita solo 219. Tá, ele vai chamar 219. Mas 811, é o sol? Sol Salvador, passarei 229, levando a sua escuta, nosso bom dia. Ah, tá. Vou contar pra todos os que quiser. Ok, ciente, Rio 9811, reporta quando pronto. Sol Salvador, bom dia, passarei 229. Passarei 2229, prossiga ataque via Alfa Quilo para o Pátio 3, fique atento ao sinalizador. Alfa Quilo para o 32229. Atacado 6570, prossiga. Informação até o 3.0. Atacado 6570, confirma errado o seu plano? Inicialmente é os 2.0, preciso uma CHG para adiantar o plano. Gente, mais uns 2 minutinhos e já terei o seu plano, atacado 6570. O tempo de tomar de voo? O Rio 9811, aguarde mais uns 2 minutinhos para início do pushback. Tem aeronave da Passaredo para adentrar ao Pátio 3. Rio 5973, aguarde mais uns 2 minutinhos para início do pushback. Aeronave da Passaredo adentrando ao Pátio 3 nesse momento. Lado ingresso, aponta a porta do charlatão. Bom dia para a Copa 121.9. Paulo, bom dia. Federal 9970. Federal 9970, informação em curso Índia. Agora, qual? Tenho 5973, na escuta? Oi, eu tô na sua escuta. Rio 5973, coordene com a equipe de solo, reporta táxi. Portará, Rio. Já até autorizado a golpes no 7, variável 029. Cada tela decolou 53, controle 1-1-9, cima 8. 19-8, cada tela. Federal 9970, pronto, cópia? Pronto, cópia. Federal 9970, autorizado Teresina, nível 360. Decola pista 1-0, com primeira curva à esquerda. Saída Momo, Cog Buflock. Eu preciso o 2-0 após conforme rota do plano. Aciona 5004, frequência do controle em 1919.8. 360 para Teresina, decolando da 10, curvando à esquerda na Momo, Cog Buflock. Uniforme Zulu 20, é a aerofia 5004, transponde 192, será o controle saindo, será o 9970. Federal 9970, o cotejamento correto, reporta para o pushback. Salvador, bora. Bom dia, o TAN 3153, autorização, Galeão, pronto, 4, está na posição 06. TAN 3153, informação do curso Índia. Preparada a Elida Motiva, aguardando o cópia? Da Elida Motiva, aguardando o cópia, 3153. Rio 5973 para o táxi, com 4 a bordo, 2 horas e 30 de autonomia alterna Aracaju. Rio 5973, prossiga táxi até o ponto esperado a 120 via Pátio Índio. Quando lá chame torre em 118.95, QNH 10 no 5. Via Pátio Índio para 110 no 5, 18.95, no ponto de espera. Obrigado, bom fim de semana. Está 3153, pronto, cópia? Prossiga. Está 3153, autorizado, Galeão. nível 360. Decola pistão 1-0 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Motiva, Lopes Zulu 1-0, Smart após conforme a rota do plano. Aciona 5005, frequência do controle em 1.99.8. Autorizou o Galeão 360, decola pistão 1-0, curva direita da El, Leda, Motiva. Apesulo 1-0, Smart, rota plano de voo 50-05, 19-3153. 3153, cotejamento correto, repórter pronto, pushback. Passarei. Rio 9811, coordene com a equipe solo, repórter ataque. Torre Salvador, bom dia, Gol 649, passando externo, baixado travado, desalto do campo. Gol 649, bom dia. Autorizado pouso, pista no 0, vento 2 e no 0 grau, 069. Confirmando o vento do Gol no 649? 2, 1, 0 grau, 069. No momento não chove sobre o campo, só nas distâncias. Gol 649. Absacado 6570, ao solo, pronto, cópia? Pronto, cópia, acionamento. Absacado 6570, autorizado Recife, nível 350. Decola pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Fuca, Jamo, Caju, no Peruísque 58. Aciona 5010, frequência do controle em 1.99.8. E ao Absacar 6570 está autorizado só Recife 350, quando a pista 1-0 com curva esquerda na Puca, Caju. 5-0-1-0, Centro-Pone 198, Absacar 6570, a saída Puca, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Caju, 6570, pronto para o pushback de acionamento. Absacar 6570, aguarde para o pushback. A aeronave da Rio já iniciou no Pate 3. Não sei se gostar, 6570. Salvador, é. Bom dia, Wilson. Tudo bom? 3, bom dia. Após a aeronave na curva final, ali mantendo o zero. Rio 9811, prossiga táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio Índia, quando lá chame Torre em 1.18.95, QNH 1-0-5. Torre 649, solo 00, direita solo 2-0-9. Direito 219, igual no 649. Absacargo 6570, é o solo voltando? Consiga. Após a aeronave da Rio liberar a retaguarda, o Boeing da Rio, coordena igual a equipe solo, repórter táxi. Autorizado se tiver em acionamento após o Rio, 6570, para cá. solo Salvador, gol no 649. Banda 649, prossiga táxi a Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, gol no 649. Aproveito no 1 e ali mantenho no 0. Nossa 3 decolada hoje 02, controle 1-9-8. 198 aí. Bomba todo. 3-1-9-5-3, pushback, acionamento, portão 3. Escuta 3-1-5-3, inicia de imediato? Se é autorizado, sim. Gente, não, a UTA 3153, aguarde para o início do pushback, por gentileza. Gente, então aguarda, 3153. E o 98 no 1, 91 no 70 graus, no 49, autorizado a colapso no 0. Federal 9970, aguarde o número 2 do setor. Estou no ano da Clotera 5, 1 no 9, 8, 8. Controle 1 no 9, 8, 1 no 9, 8, 1 no 9, 8, 1 no 9, 8. Abre essa carga, minha gente. Entrega para o táxi, com 2 a bordo, 2 horas e 5. De autonomia alternativa natal. Somente confirme 3 horas e 30 de autonomia, o ápice da linha 570. 0230. Ataca a linha 570, prossiga tarde, até o ponto de espera da pistão 10 via Pátio Índia. Quando lá chame torre 1-9-9-5, QNH 1-0-9-5. Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 1-9-9-5, agitado 10-9-5, ápice da carga 6570. Então 3153, após o Boeing 767 passar a retaguarda, coordene com a equipe solo, reporta, tá? Passaremos após 3153. Federal 9970, coordene com a equipe Solo, reporta táxi. Reporta táxi, Federal 9970. Salvador, muito bom dia, para cá, 6570, ponto de da pista 90, pronto. 5570 da ASA, linda cola, pista 90, vento 1, 50 graus, 119. E decolagem, pista 10, para cá, 6570. Também 50, decolou 09, controle 1, 19.8. Bom, 9.8, 65, você entrega pra cá, obrigado, bom. Ataque federal 9970, alterna São Luís, temos 4 horas e 15 de autonomia e a bordo são 4. Federal 9970, sem grau o Airbus da TAM, agora posicionado no pátio principal. Então, ponto de espera da pista 10. Quando lá chama, estou em 1-9-9-5, é número 2 para decolagem. Número 2 para decolagem, vai seguir o TAM, 1895. Quando ponto de espera, só corrigindo o POB, são 5. Gente, POB 05, Federal 997. A bola do 3:40, confirme. Puta 3153, confirme somente o POB? 127. Puta 3153, prossiga ataque via Índia até o ponto de espera da 10. Quando lá chama, estou em 1-8-9-5, NH 10-15. Índia, ponto de espera da 10, 18-9-5. Bom dia. Salvador, bom dia, o canal 3153. 3153, bom dia, Linda Cola, pistão 0, ventão 140 graus, 089. A Linda Cola, pistão na 0, 3153. General 9970, se aproximando do Ponte Vera, da leste, está pronto. General 9970, bom dia, após o início do TAN, Lima tem no zero. Após o TAN, Lima tem, General 9970. Da saída Árvore, Elefa, após Elefa, voa direto o Plot, Oscar, Papa, Lima, Oscar, Romeu, e após direto Vitória da Conquista. Aciona 5012, frequência do controle em 119.8. Federal 9970, vento 130 graus, 089, cruzada e colapso também. Teve decolagem, Luciana 10, Federal 9970. Bom dia, Sideral. Salve Salvador, bom dia, o Tom Mike X-ray Golf. Tom Mike X-ray Golf, prossiga. Bom dia, só fica o reboque do pátio 3 para o pátio principal, gate 10. 1-9, 1-7-9. Ok, chamará para ingresso, pátio principal, Tom Mike X-ray Golf. Tráfego, estamos no 1719, interseção 350, Guarulhos, 1570. 1759, foi nosso curso. Quilo, pronto, cópia? Pronto para cópia, 1759. 1759, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da El, lida, transmissão Motiva. Depois o 1-0, brinde após conforme rota do plano. Aciona 5-0-1-5, frequência do controle em 1-9-8. Ligado para Guarulhos, muito bom. É, decola a pista 1-0, pela curva direita, seja da Euleda Mótica. Após a pista 1-0, brinde, a pista 1-6, com 3 pontos, 5-0 no 5, controle de 9-8, gol no 7-9. Gol no 7-5-9, sua saída é da Euleda, transição Mótica. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Da Euleda Mótica, gol no 7-9. 1759, cotejamento correto, reporta pronto, pushback. Bota na volta. Tráfego Salvador, gol número 49, tem que ter informação, fim da autorização, por seguro. Gol na 649, informação em curso no momento agora é a Lima, 360 para Porto Seguro, copia? Copia, gol número 649. Goma 649, autorizado Porto Seguro, nível 360. Decola pista 1-0, com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Bidev. Após Bidev, voa direto Porto Seguro. Transponder 5024, frequência do controle em 1-9-8. Poderia confirmar o transponder? 5024, Goma 649. Autorizado 360 para Porto Seguro, decolando a pista no zero com a curva à direita após. Saída da El, voa Leda, Leda, Bidev, Bidev direto Porto Seguro. Transponder 5024, controle de 9,8, gol no 649, portão 2. Gol no 649, cotejamento correto, reporta pronto, pushback no 02. Será pronto, gol no 649. Salvador, gol 179 para pushback e acionamento 9. Gol na 759, gol com a Edson, solta o pátio ataque. Dan Mike X-Ray Golf, na escuta do sol. Oi, na escuta. O Dan Mike X-Ray Golf mantém a posição antes de ingresso no pátio principal. Ok, mantém a posição antes de ingresso no pátio principal, Dan Mike X-Ray Golf. Estamos com 158 a bordo, 0353 de autonomia antena Golf. Mano, autonomia por gentileza no 759. 0353 de autonomia no 759. Autorizado o táxi até o ponto espera, vim de Alfa no ponto espera torre 18 decimal 95, ajuste no 09. Seguinte, tive táxi até o ponto espera da 10. Bom, ponto de espera, torre 1895, ajuste agora 10 no meio, vamos sair de